Boa noite a todos. Primeiro, uma alegria estar aqui na Carta Maior, reencontrar o Palhares, e fez esse convite honroso, e fico até preocupado, tivemos uma conversa um pouco antes aí, né? O que, eu posso falar aqui para que acrescente, ou pelo menos gere algumas indagações a um público extremamente qualificado como vocês. Mas eu que estou no judiciário agora, e estou, né, e fiz minha carreira na advocacia pública, especialmente, fui advogado da Prefeitura de Porto Alegre, de carreira, concursado, mas nem gosto de falar concursado, porque hoje em dia tem essa coisa, né, do meritocracia, né, porque como se concurso fosse tudo na vida. E, mas eu sofro muito, porque como eu entrei pelo quinto no tribunal, então o preconceito é sempre esse, né? Esses dias eu disse para um colega, olha, quem sabe, eu acho que eu até passei mais em concurso que você, mas não é isso que vem o caso. Mas a alegria de estar aqui é que me parece que eu sinto saudade um pouco desses debates, e hoje os nossos meios de diálogos, né, às vezes, desde familiar até outros, são muito complicados, para não dizer outra coisa, né? Há um recrudescimento, né? Uma coisa muito conservadora, muito preconceituosa, né? Nem para debater, não, que devemos e convivemos com pessoas que pensam diferentes. Isso dá essência à democracia. Então, espero que possa aqui ajudar na reflexão. Eu me propus aqui com convite do Palhares, falar um pouquinho, então, dentro desse projeto aqui da Carta Maior, dos Jornadas 2017, né, de tratar a questão um pouco mais da minha reflexão aqui sobre como é que se posiciona aqui o Poder Judiciário, ou prefiro tratar o sistema de justiça, né, que envolve daí também o Poder Judiciário, o Ministério Público, e também, obviamente, envolveria também aqui, mas aqui a advocacia não vem o caso. Mas esses limites hoje de atuação, que eu acho que hoje é o que o cidadão, né, as pessoas que têm conhecimento não conseguem compreender como é que as coisas chegam a certo ponto e como é que também o cidadão, né, se vende algumas coisas, né, de solução, né, meio, né, e para o país. Então eu elenquei alguns tópicos aqui para a gente fazer essa conversa aqui na sequência. Eu acho que a gente precisa primeiro entender, porque há uma judicialização muito grande da política, especialmente, né? Não vou, só para fazer uma introdução. Quero fazer um breve comentário sobre como eu enxergo a postura do Judiciário e do Ministério Público, em dois planos que eu vou colocar. A questão do processo justo, né? Esse princípio, escolhi esse princípio porque eu acho que ele abarca um pouco de tudo que nos preocupa hoje, né? A questão da imparcialidade judicial, né, que hoje é o tema, né, que permeia todas essas questões. E como é que está ocorrendo esse processo que eu chamo de perda de imparcialidade, né, na verdade, né, e as coisas, depois vamos ver, parece que dentro de uma normalidade, né, que não deve ser. E, com isso, criamos, a meu ver, uma jurisdição de exceção, né, e os riscos de retrocesso de tudo isso, né. E que perspectivas, que desafios podemos tirar disso, né? Eu vou, trazer um pouco da minha experiência, né, da minha convivência. Obviamente, Palhares referiu esse caso desse processo. Não vou me pautar por isso, mas a minha posição ali permeia um pouco algumas das coisas que eu penso aqui. O processo já está publicizado, não tem problema de comentar sobre ele também, né? Mas, inicio, acho que esse processo, para entender na minha ótica, por que chega esse ponto desse protagonismo do Poder Judiciário, é essa questão da judicialização, né? Judicialização grande, da política, eu chamo, que ela começa forte depois da Constituição, naturalmente, né? Porque a nossa Constituição, cheia de princípios programáticos, né? Então, aquela ânsia de dar concretude àquelas coisas, embora a nossa Carta Constitucional seja bem detalhista, e há um momento inicial, que eu entendo positivo, né, de apropriação desses direitos pela cidadania, né, e aí ela recorre também ao judiciário, né. E aí, acho que com isso, o judiciário começa a assumir um papel mais político, né? No sentido aqui de poder, né? Um político, porque é um poder político, né? O poder judiciário. Mas ele vai crescendo muito por uma que eu chamo omissão dos demais poderes, né? Do legislativo a gente sabe, né? Ele legisla quando quer. Agora nós estamos no momento que legislações complexas, eles do dia para a noite conseguem aprovar. E quantas regulamentações de direitos, quantas questões importantes, né, não andam, né? Então é um, né, a gente sabe por quê, né? Alguém diria os interesses, né? Então essa omissão do legislativo nesse plano, dizer assim, de normatização, dá um espaço para o judiciário e se apropriando. E o executivo, mais uma inoperância, que eu acho, assim, nas políticas públicas, na não concretização dos direitos. Então, obviamente, o judiciário tem que se manifestar, provocado ou não. Bom, aí depois vamos chegar ao que eu acho que extrapola o seu campo. Então, há uma judicialização, assim, que ela vai do plano pessoal da gente, né? Das nossas coisas pessoais, dos direitos coletivos, da gestão pública e da política. Ou seja, hoje nós judicializamos tudo. E nós também, cidadãos, somos um pouco culpados disso, porque nós também não temos uma cultura de pacificação, de resolver por outros métodos. Tudo, né, nós queremos. E o processo é uma guerra, é uma disputa de armas. Não tem. Ele, na verdade, às vezes resolve no processo, né, mas não pacifica a relação, né? Então, esse, para mim, é um elemento que traz... justifica um pouco desse crescente. Como é que eu enxergo a postura do Judiciário, do Ministério Público? Claro que tem facetas diferentes, né? Ministério Público. Peguei aqui, fiz os apontamentos de duas ordens. Vamos pegar a questão da concretização dos direitos fundamentais. Como é? O Judiciário, nesse plano, ele é tímido, ele é conservador, né? Ou seja, ele sempre. Ele é oficialista, muito pró-poder público, né? Sempre essa coisa, não tem dinheiro, né? Vamos, então, não podemos deferir tantos direitos, né? O judiciário, nesse plano também dos direitos, ele tem um preconceito com os direitos assim, da cidadania e, em especial, com os movimentos sociais. Agora, então, né? Pega um exemplo. Eu estava esse dia me lembrando, pega um exemplo. Se tu comentar no meio do judiciário qualquer manifestação, vamos pegar um movimento consagrado, MST, que tem luta histórica e não consegue nem as suas conquistas, às vezes, nem nos governos mais democráticos. Se tu fala isso no meio do poder judiciário, nossa, né? Qual é? É uma coisa assim, uma visão de, os baderneiros, né? Para que usar força, para que invadir? Agora, né, nesse momento, né, dos patinhos, dos amarelos, né? Esses movimentos, aí, isso, MBE, não, mas aí já olham, ai, bonitinhos todos, né? Certinhos, não, daí a polícia tem que, né? Aqui em São Paulo era bem evidente, né? Orienta, como em todo lugar, né? Então, claro, os coxinhas, aquela coisa assim. Então, isso mostra como é que o judiciário, na sua grande maioria, as pessoas são diferentes, óbvio. Ainda nesse plano dos direitos, Eu vejo o judiciário assim, muito corporativo e autoconcessivo. Quando diz respeito a uma coisa que se toca, que tem uma coisa, não tem, né? Olha essas gratificações, esses pagamentos de planos, de não sei o quê. Não resistiriam a nenhuma, né? Porque se autoconcede, se autojulga, ou administrativamente ou judicialmente, né? Mas não vem o caso. Só para mostrar como eu acho que... Aí tu vai no plano da disputa política, né? Vamos pegar assim, né? Pegando um pouco do movimento. Aí já o judiciário é mais ativista, né? Ele é afirmativo, né? Ou seja, eu estou, né? Tenho que dizer por onde vão, tenho que dizer quem são os corruptos, para onde é que tem que ir a política, né? Tem, ao meu ver, um desrespeito aqui. Quando eu estou falando para aquelas decisões que extrapolam, obviamente que a sua grande maioria, mas como é que a gente entende postura de algumas? Entendendo como que o judiciário, na sua estrutura, ele é, né? Ele tem acaba tendo aqui um desrespeito à legitimidade política eleitoral, ou seja, hoje a gente vê, é muito comum, tu ter um descontentamento com um governo e muito que resolver, né, caçando mandato e tal. Não, isso nós temos que resolver eleitoralmente, né, de outra forma, outros instrumentos de cobrança, de coerção, tal. Não, mas tem isso. E aí vem a questão que eu acho que hoje é grande, né, que pega essa questão política, que é esse interesse pelo apelo social agora, né? Parece que, né, quer se fazer a voz das ruas, né? Não, não é das ruas, é, depois vou voltar a isso. Na verdade, é um apelo mais midiático, né, hoje, né? Ou seja, um pouco, muito pautado. E aí, com isso, eu acho que entra naquela questão, começa, nesse plano político, perder o equilíbrio e a imparcialidade, né? A gente percebe, eu estava comentando antes numa conversa, assim, que nesse momento eu fico impressionado. E eu ainda acreditava que no judiciário tinha, e tem, acho que a maioria das pessoas são de bem, mas assim como aflorou uma manifestação conservadora, né? Parece que as pessoas, e acho que isso é em todos os meios, mas vou falar de onde eu trabalho, né? Antes eu via as pessoas mais cautelosas, mais respeitosas, não porque simpatizavam com, vamos dizer assim, com setores da política que eu também simpatizo. Não, eu vi que muitos simpatizavam só por interesse, porque estavam no poder e tal. Bom, mas assim, aflorou uma questão conservadora, preconceituosa, de ódio, né? E muito, assim, do ponto de vista, muito de direita. Na verdade, revela o que é, na verdade, não é um objeto, mas o judiciário é um dos poderes mais, né? É uma elitização, né? A gente vai ver, né, estudos, a mulher mesmo demorou para, né, ter assentos nos tribunais, quando eram as promoções, os próprios ingressos, os negros, né, e assim vai. Mas quero só dizer como enxergo. Bom, eu acho que o importante, o correto seria, né, que a gente tivesse, né, uma preocupação, agora para depois entrar nessas análises desses momentos, que é uma preocupação com um princípio estrutural que seria do justo processo, né, que é o que hoje, ao meu ver, está faltando. Depois eu vou entrar um pouco nisso. Que ele, né, se conforma por vários elementos que eu só vou alencar aqui, porque não é uma coisa técnica aqui que nós vamos fazer, é uma conversa, né, mais política, que envolve a questão de isonomia processual, ou seja, devemos tratar todos iguais. E a gente vê hoje, né, a gente vê assim, a olho nu, né, diferenças, né, tratadas. A questão da presunção da inocência, um valor muito caro, ele desaparece, né, né. A questão da proibição da prova ilícita, né, ou seja, né, virou, banalizou, né, parece que vai, né, vai indo pelo ralo, né, né. E a imparcialidade do julgador, que é uma coisa muito cara para o juiz. Até aquela confusão do juiz neutro com imparcial, não é isso, né? Mas, ou seja, né, eu defendo, eu acho que é aí que está faltando, depois vamos voltar a isso, obviamente que o que devia fazer o julgador é ele se aproximar da sociedade, ele conhecer a realidade, né? Eu comento, hoje eu estou na comissão do concurso lá do tribunal, por um acidente me deixaram entrar na comissão, eu me candidatei lá no plenário e aproveitei, fazer um parênteses, né, a gente que é mais calhado na política, a gente ganha às vezes, né, porque eles não sabem fazer política, o juiz não sabe fazer política, né, porque ele pensa sozinho, né, né, Magda, de regra, o juiz é formatado para pensar sozinho, né, e ele tem medo de se contaminar, né, com a opinião dos outros, né, então aquela coisa assim. E aí, numa sessão anterior, tínhamos discutido muito uma importância de não reconduzir, né, porque era uma mudança pontual, não importava o que era lá, reconduzir para um desses órgãos de juizados nacionais, não sei o que, de uniformização, me foge o nome, e aí disse, não, porque tem que fazer, portar para todo mundo, não sei o que. Aí na outra vieram, quando se candidataram, disse, olha, eu vou pegar aqui, eu vou me candidatar também, deu para todo mundo, porque os colegas já foram e tal, e aí ficaram meio sem jeito, e acabei que entrei. Mas eu queria dizer do concurso, eu vejo assim, só para pegar um pouco daquilo que eu falei do extrato, não quero desviar nesse foco. Hoje, o que falta não é preparo técnico para essas pessoas que ingressam nessas carreiras jurídicas. É vivência de vida. É de vida. Não pegaram um ônibus, não trabalharam, não andaram na rua, em locais mais difíceis. Não que eu não deseje, porque eu tive uma vida difícil. Sou filho de agricultor, trabalhei na roça até os 18 anos. Né? Tive que buscar, trabalhar, porque eu digo, e disse na minha posse no tribunal, eu fui estudar para não ser mais um sem terra. Eu seria, meu pai era filho de uma família de 15, num pequeno produtor que tinha 15 filhos. O pai já era arrendatário. Então eu não sei se eu ia conseguir, né? Bom, mas essas pessoas não que tem que ter dificuldade para poder, mas elas não têm experiência de vida, não sabem. E aí, no outro dia, elas estão imbuídas de um poder muito grande e decidem sobre a vida de nós, de todos, sobre a vida patrimonial, a vida afetiva, a vida, né, de convivência, de vizinhança, a política, sobre o Estado, sobre a União, coisas, né, de repercussão. Então, isso é uma preocupação. Quanto nós devíamos aqui, né, ter esse compromisso, eu acho, de bem distribuir a justiça. Esse é o preceito maior, né? E a observância, né, nós somos a magistratura, né, por uma lei orgânica, por um código de ética, tá lá na. Eu até me dei o trabalho de pegar um artigo para te ver assim. Desculpa, eu só vou ler isso, porque eu não gravo essas coisas. E da Declaração Universal de Direitos Humanos, está lá escrito. Artigo 10. Toda pessoa tem direito em plena igualdade a uma audiência justa e pública por parte de um tribunal independente e imparcial para decidir de seus direitos e deveres ou do fundamento de qualquer acusação criminal contra ele. Ou seja, tudo, né, é uma coisa, é um princípio universal. E eu quis destacar isso positivamente aqui para justamente chegar naquilo que hoje são as preocupações que me passam, né? Então, a questão da imparcialidade é uma coisa. E eu falava, ela é muito, e me esqueci de concluir na hora, muito, muito cara, porque eu enxergo, e hoje de dentro, mas na advocacia, obviamente, que debati muito, né? E eu fui por 8 anos procurador-geral do município de Porto Alegre, então eu tinha que estar na linha de frente. E era um governo municipal que tinha minoria na Câmara, então tudo era judicializado, porque aprovava as leis, nós tínhamos que questionar a constitucionalidade, lá tava, e eu tinha que ir lá para. Eu e meus colegas e tal. Aprendi muito, né, apanhei muito, aprendi, acredito que. Então, mas esse problema, que é uma coisa muito cara de um julgador, do juiz, do promotor, do procurador, ser enxergado como alguém, né, que está acima, é meio perigoso colocar essa palavra, mas que está acima daquele problema, que vai decidir com imparcialidade, com ouvindo, vendo as provas. Então, engraçado como isso é uma coisa muito cara para as pessoas, tal, e isso está, né, se esvaindo muito, porque hoje as pessoas não têm mais pudor de se manifestar preferências, né? Quer dizer, alguns setores podem, outros não podem, né? Então, o que eu chamo aqui, que o julgador deve agir em nome da vontade, de uma vontade política pré-existente. Tem a questão política, mas não a dele, pessoal, né? E essa vontade política é uma vontade que ela tem que ser constitucional em conformidade com o Estado Democrático de Direito. Hoje, não, as vontades políticas são cada um conforme a sua, né? Aí que está, né? E, vamos dizer assim, o grande desvio, né? E aí a gente vem para o momento atual, essa crise muito, muito agudizada, muito, muito forte. E aí, né, é o que eu elenco aqui, um conjunto de coisas que mexe, que desestrutura essa solidez, essa imparcialidade, essa sobriedade que deveria ser, né? Que é, primeiro, o encanto pelos holofotes, né? Tudo hoje que se faz, vejam bem, quanto que isso era? Não que as coisas não mudaram, os mecanismos, as redes sociais, mas hoje tudo tem que ser uma coletiva, né? E o que adiantou? Eu estou abrindo um inquérito, eu dou uma coletiva. A vida da pessoa já se foi. Se aqui 10 anos vai ser absolvida, né, como demora, né, é tudo é PowerPoint, organograma, né, não sei o quê, e vende aquilo, né? Então tem esse encanto, né, uma exposição midiática, né? Então, e depois eu até vou comentar, e depois não entende por que hoje o que eu acho onde que vão chegar nisso, né? Isso vai ter um preço já para as carreiras de justiça, para os poderes. Tem um preço. Obviamente, não pensem que. E já está acontecendo no Congresso. Outra coisa, aí começamos, ver de sair daquele campo de serem mais sóbrios, que é o que eu acho, não é que tem que ter um juiz carrancudo, né? Um promotor. Não, não é isso, né? Mas que saiba, como se diz, acreditado, o juiz fala no, no, no, nos autos, não fala fora, né? E começou essa coisa dos falsos heróis, né? Combater a corrupção, né, agora, né? Então tem tudo é seguidor do Deus Curitibano agora, né? todo mundo, né? Não é isso. Eu comento com meus colegas, às vezes, assim, com algumas pessoas, porque às vezes não dá nem para discutir, porque às vezes eu fico selecionando, tem pessoas que aí tu criar uma irritabilidade maior, que a gente já, às vezes, né? Não dá para ouvir mídia mais, não dá para, né? Porque é nojento. E eu digo assim, mas é engraçado, vocês endeusam tanto um colega, você não se dá por conta que você está se diminuindo nisso? Porque será que você não poderia fazer bem ou melhor? Claro que eu posso ter uma interpretação da lei um pouco diferente, posso interpretar a prova, os fatos, mas isso é do direito. Quem não souber lidar com isso vai fazer outra coisa. Vai, sei lá, tem tantas outras profissões que tem uma outra abordagem. Agora, meu Deus, é só ele, sabe? Só ele que é capaz? Porque daí, como aconteceu com aqueles procuradores, não, porque se... não fizerem isso, o que foi que eles ameaçaram? Vamos renunciar. Mas o quê? Não, eles não são donos do processo? Tem outra pessoa que vai seguir, né? Deveria ser o juiz natural, que é um outro problema, né? Então, passamos por uma questão aqui que eu digo assim, em vez de sair de uma questão da institucional, do papel institucional que a gente representa, para uma coisa personalista, né? Então, as pessoas, aqueles salvadores, os deuses, os heróis, e aí vão indo, né? E aí vai nesse sentido. E aí não tem como disso não desaguar para um autoritarismo jurídico. Porque se você não está mais pensando, né, numa vontade política pré-existente, numa conformação constitucional do Estado Democrático, tu começa a falar por ti, né? E aí a gente começa a entender por que chega, né, essas coisas. Claro, a gente não sabe tudo que tem na cabeça das pessoas, mas, né, mas começa a entender. E aí vira um populismo que eu chamo do judiciário, do Ministério Público, da polícia, né, sem, né, fala qualquer hora, né, e acha que está, né, correspondendo com a população. Né, e depois eu quero fazer um apontamento sobre isso. E que, na verdade, procura aqui um falso apoio social, que, na verdade, hoje tem credibilidade em pesquisas, as pessoas, alguns, porque há uma manipulação da grande mídia, né? Obviamente, a gente sabe disso. Né? Mas não estão se dando por conta que também isso vai ter um preço muito caro. E aí eu pergunto, desde quando que é papel do Poder Judiciário promover atos de combate à corrupção? Da onde que se tira isso? Agora, naquilo que me é trazido, no processo, nas coisas, decidir bem, responsabilizar um corruptor das penalidades, recuperar patrimônio, né, corrigir, ter medida, vamos dizer assim, educativa, e que é, obviamente, que possa ter divulgação, porque também não estou aqui defendendo que não tenha que ter, que aquilo seja um exemplo para que não cometam mais, é isso. Agora, desde quando que tem que ser o condutor do combate à corrupção? Porque hoje é isso. É isso. Eu vejo nas conversas os colegas totalmente com uma visão que eles acham que eles têm uma missão hoje. Né? Né? Bom, aí vem a questão dessas tendências aí que eu chamo de... aí vem a perda da imparcialidade. Né? E aí o que leva a isso? Né? E vamos falando aqui, né? Uma fragilização. Uma fragilização da credibilidade do próprio direito e da justiça, da jurisdição. Né? Essas coisas levam um pouco, né? Obviamente, quando se caminha para esse lado. A perda de confiabilidade, né? As pessoas começam. Como é que tu acredita? Se tu tem algumas decisões que são questionáveis, tem esses arbítrios, essas questões, como é que eu, cidadão, me sinto quando eu precisar usar essa instituição? E há, então, aqui, nesse meio também, muitas violações de direitos, né? Esses direitos elementares, né? De manter preso mais tempo, são medidas que estão sendo usadas abusivamente, desrespeito à presunção da inocência, né? E assim vai. Há um pré-julgamento, na verdade, hoje, isso que me preocupa, e uma condenação pública, né, que tem vários danos, né, de ordem pessoal, familiar, patrimonial, política, né, econômica, empresarial, porque na medida que você faz uma publicização muito grande, né, e para apenas dizer que está abrindo um inquérito, ou está fazendo uma denúncia, que ainda não tem uma condenação, e mesmo quando há uma condenação, está sujeito ao grau, é muito preocupante. Então, já criamos alguns pressupostos que a pessoa já não tem, né? Ou seja, já cometeu, pode ser até condenada, quem sabe deva, mas em que grau, em que circunstância, né? Então, isso, e aí nós caminhamos, que eu acho que é o grande problema, criando uma jurisdição de exceção. Para esses temas hoje, né, Lava Jato e outros, tudo pode, né? Ou seja, tu pode, não, mas se tu arranhou um pouquinho, pode, né? Arranhou um pequeno, não, aqui um pouquinho, não, tu cortou, pode, e vai indo, né? Então, isso é muito preocupante. Essas prisões que ficam excessivamente, né, e não, e pessoas certamente que vão ser condenadas, tem casos, e obviamente, alguns já até foram, né, mas para forçar uma delação, né, né, qual é um instituto importante? Porque, claro, vamos convenhamos hoje em dia, hoje não se investiga mais a moda antiga, né, ouvindo, né, vamos dizer assim, o acusado, as testemunhas, aquela coisa, e vai lá, e um diz. Não, na verdade, há uma inversão. E esses institutos são, né, porque esses crimes complicados e desvio de... Né, obviamente, se não tiver algum outro instrumento mais... Hoje tem quebra de sigilo bancário, telefônico, essas coisas, tudo isso. Agora, a delação é importante. Agora, usar ela, né, por uma moeda de troca, por apenas uma coisa, até onde vai? A gente já viu que teve casos agora, recentes, que já foram e já voltaram, né? Não foi bem aquilo. Ela só pode ser considerada acompanhada de provas. E veja bem, mas agora, quando divulgou-se a lista, né, lista do Fachin, né, né, e agora as redes de TV, todo dia, né, com... Né? Algumas fizeram uma explicação, que iam falar de todos, né? Mas não, numa primeira passada, depois, né, obviamente, se reiteram mais alguns, né? Estão ali botando aqueles depoimentos. Aquilo, para o senso comum, a pessoa já não se recupera mais, né, com uma absolvição. Então, essa atuação parcial, que é um caminho que está tomando muito evidente de alguns, né, o Ministério Público... alguns setores aí é vergonhoso, né? Né, alguns colegas do judiciário também, né, nesses, eu pergunto, e aí vou fazer aqui um parênteses, né, nesse caso que eu apreciei, que eu acabei dando um voto, que foi um voto vencido, bem derrotado, foi mais que a goleada da Alemanha, né, porque eu perdi 13-1, né, né, então, né, mas eu apenas apontei questionamentos que me geravam uma dúvida. Como pode, né, e era só para abrir um processo onde ia avaliar se o juiz tinha quebrado a sua parcialidade, tinha cometido alguma coisa, e que ele, né, merecia alguma punição, sei lá, afastar do processo, não sei, né? Ora, eu apontei lá como que um magistrado estava sistematicamente palestrando para um instituto que tem um líder político, né, de um partido que agora, aliás, agora é o prefeito dessa cidade, né, né, e que já está evidente que já é uma grande opção política nacional. Né? Não estou questionando. Como que a pessoa participa daquilo? Eu posso ser convidado para uma palestra, obviamente, que aqui tem a Carta Maior, tem uma visão das coisas, não é essa a questão. Mas sabendo que você está por julgar coisas que envolvem pessoas que tem um antagonismo, que tem uma contraposição, eu acho que tem que se preservar. Né? Eventos que participam sistematicamente ao lado, prêmios, são coisas, eu acho, que elas começam a tirar o manto da imparcialidade. Aí vieram os vazamentos. Né? É vazamento ilegal, sem jurisdição, sem competência, depois você desculpa e tal, e fica por isso. Né? Como que um magistrado assume um papel que está conduzindo um processo importante, e eu acho que é importante, não estou tirando, acho que o processo da Lava Jato, eu acho que tem muitos excessos, desvios, mas, na essência, ninguém é contra que se investigue, que se puna, mas que se com os mecanismos adequados, com os direitos preservados, que eu acho que muitas vezes não estão. Né? Por que que um magistrado tem que ir num domingo à noite no Fantástico mandar uma mensagem, né, para uma emissora importante, parabenizando a manifestação da sociedade nesse fim de semana, sabendo que era uma manifestação política, legítima, óbvio, não, né, as pessoas, mas que tinham um intuito, né, de caçar uma presidente. Não estou entrando aqui nem na se é golpe, não é, não estou falando isso. Mas por que se manifestar isso? Eu acho que isso começa a se contaminar, né, de muitas coisas. Condução coercitiva. Ora, isso agora parece que é moda, né? Todas as operações têm alguém conduzido coercitivamente. Mas vem cá, condução coercitiva eu aprendi que é quando a pessoa se recusa, né? Se não tem recusa, não tem nem convite, né? Vou falar, não tem problema publicamente isso, mas veja bem, aí as pessoas podem. Aí, quando houve um debate depois dessa decisão, numa rede social que eu participo, colegas meus me questionaram a integridade da minha decisão. Veja bem, porque acharam numa rede social, e eu tenho mesmo, né, uma foto com o Lula. Veja bem, é muito mais sustentável que eu tire uma foto com o presidente, com quem eu trabalhei. Não quer dizer que eu estou impedido, não tenho nada, não sou amigo, não sou íntimo. E eu nem estava julgando coisa dele, eu não estava julgando o processo dele. Nem era isso para começar, né? Então, mas aí eu fui taxado como que se... Ah, entendemos agora por que essa decisão. Né? Entendemos, né, por que essa posição. Não, a minha decisão está fundamentada. Aliás, eu prefiro, né, receber o elogio do Ferragioli, né, que criticou, chamou o tribunal de exceção e entendeu que a minha decisão era... E não era nada de brilhante. Na hora, inclusive, que eu fui justificar, eu disse assim, olha, eu usei uma frase do próprio juiz. Quando ele recebeu a denúncia do expediente Lula, ele disse, não, é só uma denúncia, eu estou recebendo. O processo é justamente para a pessoa se defender, né, fazer a sua defesa. Eu disse, bom, aqui também estão discutindo a abertura de um processo disciplinar para a pessoa se defender. Então, parafraseando próprio, né, não tem nenhuma. Né, mas, veja bem, essa questão vale para alguns lados. Né, para algum lado, então, isso me preocupa. Essa jurisdição de exceção... ela tem um componente, quer dizer, tem vários componentes que são preocupantes. Né? Porque esse caminho, todos esses pequenos desvios, grandes e maiores, nós caminhamos para isso. As grandes operações, tudo é um aparato. Né? Tudo é, sabe, é uma prioridade tão grande, não estou dizendo que não... Vamos pensar, às vezes é um comboio da polícia para recolher, para levar, para conduzir três cidadãos que não têm nenhuma arma. Para ir lá dar um depoimento, é uma barulheira. E aí, ao mesmo tempo, a visibilidade e a exposição mediática. Engraçado que estão sempre ao vivo, tem outros não sei o quê. Né? Há um tempo atrás, teve um debate muito grande lá no governo, na época lá da polícia, que era a questão, e houve algumas correções, que tinha essa questão... Né, de vazamento, por que estava alguém lá assistindo. Né? Mas eu, hoje, essa jurisdição de exceção também envolve uma competência que eu chamo forçada e ampliada ilegalmente. Dá para entender um monte de coisas que estão nesse processo da Lava Jato, por exemplo, que estejam lá. Por que agora tem algumas coisas que ficaram no Rio? Conseguiram ficar, e outras não ficam. Processos. Ah, tudo começou com o cara, lavava dinheiro, bababá, porque daí tinha dinheiro da Petrobras, e tudo vai puxando, tentado. Mas aí, os tribunais superiores podiam ter corrigido isso cedo, nas primeiras. Eu falo isso com tranquilidade. Eu analisei um processo uma vez num plantão, que era da eletronuclear, posso falar isso, não tem problema nenhum, não sei a pessoa, não vem o caso. Eu nem dei o habeas corpus, né, ao cidadão, mas eu questionei, mas como... A justificativa do juiz era que as mesmas empresas fazem conluios para licitação, fazem se corrompe na execução dos contratos, e tu como é as mesmas empresas, tudo estava lá. Eram as mesmas empresas que estavam lá na Petrobras, estavam lá. Não, mas então, se seguir esse raciocínio, eu disse, todos os processos vão ser do mesmo juiz, porque essas mesmas empresas atuam em plano, nos órgãos públicos federais, nas obras e serviços dos estados, municípios, e sobra o quê? Então, vai ter uma vara no país, né? Preocupante. Essas conduções coercitivas que eu referi antes, né? Aí tem violações a direitos, desde domicílio, imagem, vem um monte de, né? É o básico do direito humano, a pessoa é exposta, né? O vazamento ilegal e seletivo, né? Agora, às vezes, as coisas aparecem estranhamente. Ah, mas na audiência alguém gravou, meu Deus, não tomou providência. Depois, num processo, ah, não, mas por um erro, o processo estava público, não devia estar, já retirei. E está em sigilo, mas é quanto aquilo alguém, ou casualmente um jornalista ou dois tiveram acesso, né? Esses dias teve o caso, né? Que era aliás, um que eu preciso me lembrar, porque eu tenho que mover um processo contra esse antagonista, né? Esse antagonista, essas figuras, porque eles foram tão ridículos naquela vez, naquela ânsia de me carimbar naquele voto, que colocaram uma foto. Que seria eu que estaria com o Lula na porta de um avião despachando. E não sou eu. Eu, quando vi a foto, eu fiquei na dúvida. Eu? Né? Mandaram? Mas eu nunca fui, nunca fiz isso, né? Né? Eu disse, pô, era uma foto que faltava para mim, pensei, né? E não sou nem eu na foto, olha só. E aí, dali, claro que as pessoas dali, elas me trucidaram, né? Obviamente, não. No Facebook, no Instagram, todos não que publicou. Bom, mas deixa para lá, é isso. Eu falei, essa questão da jurisdição de exceção tá muito contaminada, que eu vejo, com o uso abusivo e desviado da delação premiada. Agora, né, a gente está vendo, teve né, a Globo, num dia desses, às vezes a gente se presta a assistir, né, fez uma reportagem, né, que mostrando lá vou falar disso porque eu quero associar a outra coisa. Os condenados da Lava Jato, alguns empresários que estão com as tornozeleiras, e mostrando que eles estão lá nas suas mansões, tudo lá, né? Aquilo parecia uma. Quer dizer, ninguém fez uma. Aquilo foi um deboche com o cidadão, né? Porque o cidadão está lá empilhado dentro de um presídio, né? E aqueles estão lá, vindo, fazendo sua ginástica, outro não sei o quê. A única crítica foi um cara que não compareceu, parece que aqui em São Paulo, lá no, no, no, na prestação de serviço à comunidade, né? Que não, nunca foi e tal, não sei o que, ia investigar. Não, aquilo, né? E aí agora, na Lima, quem eram os ali? Eram alguns empresários. Agora, esses delatores dessa grande empresa, que foram, sei lá quantos foram, 70, 80, né? Eles agora passam nos noticiários como eles são os heróis, né? Ora, são criminosos assumidos, confessos, e alguns já condenados ou não, e agora, não sei o quanto de verdade tem naquilo, quanto tem, alguma coisa, agora a pretexto de, sei lá, de diminuir as condenações, porque vão ficar 2, 3 anos, e aí quem vai responder por isso? Isso é combater a corrupção? Aí eu pergunto, esse judiciário que quer assumir, isso é combater a corrupção? É combater a corrupção? Aonde os grandes corruptores já pousam como os, né, heróis salvadores. Enfim, isso fragiliza de um modo muito grave, né, o direito de todos os acusados, né, e da própria credibilidade da justiça, esse processo justo que eu falava. Tem os efeitos externos que eu acho que são dessas decisões, dessa jurisdição de exceção, né? Gera uma distorção, a meu ver, na administração e prestação da justiça, né? Que as pessoas, como é que as pessoas esclarecidas e qualquer pessoa também menos esclarecida, como é que vai entender que trata assim e outras coisas trata assado? É claro, cada caso é um caso, mas ninguém também, todo mundo percebe algumas coisas, né? Por isso que, né, esse desgaste, já começa, ao meu ver, um desgaste político por essa exposição midiática, né? Porque há um contraponto, as pessoas começam a se intrigar um pouco, acho, com aquele emblema, né, que era do juiz discreto, né, que não fala tanto, né, não sei o quê, né? Então isso começa, né, a gerar esse descrédito, né? Ah, eu acho que começa agora também, né, esse apoio social, que é um apoio manipulado pela mídia. Óbvio que todas as pessoas concordam em combater a corrupção. Eu vou fazer um comentário pontual depois sobre aquelas 10 medidas de combate à corrupção, de uma coisa que me chama a atenção daquele processo, daquele processo legislativo, vamos chamar assim. Porque, na verdade, também não estão se dando por conta que essa onda manipulada pela grande mídia, ela começa a sofrer um pouco de, vamos dizer assim, começa a ter umas frestas, né, umas arestas, porque as redes sociais, as mídias alternativas, as pessoas começam a ver. Claro, tem pessoas que acreditam em tudo, né? Também nisso tem de tudo, né? Porque, né? Então começa a esse efeito externo já começa a ter um. Agora, a preocupação eu acho que é um risco de um retrocesso muito grande, né? Porque o judiciário, que tem que ser o contrapeso entre, né, os poderes, ele começa com isso, com essas decisões, né, deixar uma certa normalidade arbitrária em algumas coisas. Isso é muito ruim, né? E eu acho, e já está, que isso começa a se voltar contra nós. Eu falando contra a minha categoria, né? Eu sempre digo, isso tem um preço. Eu até ano passado, eu era da direção da Associação dos Magistrados do Brasil, da MB, e eu dizia nos debates: olha, anotem, a onda que vai vir vai ser o ataque às prerrogativas, às garantias funcionais, que são diferenciadas, inclusive em relação ao Ministério Público e Magistratura, e tem que ser em parte, não estou falando de alguns outros. Porque tu tem que estar protegido, né, de algumas coisas, para tu poder decidir de forma não ser, né, não, tu não pode ser amedrontado, não pode, né, ser, né, contra, mas agora e isso vai vir, né? E isso leva a uma fragilização da democracia, né? A questão por esses abusos de autoridade, por essas decisões arbitrárias, esse caráter muito inquisitório que está tomando, né? E há uma violação muito grande das garantias, né, individuais, né, dos cidadãos nessas questões. Então me preocupa muito isso. Esse risco de retrocesso, eu acho que ele tem também um efeito no combate à corrupção, porque eu acho que vai, meu temor, claro, estão se recuperando recursos, mas eu temo que vai ser um combate muito artificial, né? Porque por um lado, dei o exemplo, essa premiação exagerada aos delatores. Né? Como é que pode o cara que pode receber 30, 40, 50 anos, ficar 2 anos e pronto? E é na sua casa, na sua mansão, Copacabana, sei lá onde, né? Nos jardins, não sei aonde, ali, com algumas limitações, né? Essa responsabilização parece que está muito focada na classe política, que é responsável. Mas começa a deixar um pouco de lado a iniciativa privada, né? Os corruptores. E não adianta, se tu não combater, não criar uma consciência, uma nova cultura ali também, não adianta, vai mudar o mecanismo, vai mudar o intermediário, vai mudar a combinação, vai mudar o percentual, vai mudar o, né? Não sei, é preocupante. E a outra coisa que eu acho que as legislações, estou falando do plano da corrupção, depois quero falar do plano mais daí, da instituição justiça, eles começam a ter muitas legislações casuais, né? Beneficiárias de algumas coisas. Agora não estavam discutindo lá, descriminalização do Caixa 2, né? As listas fechadas. Estranho, né? Que era só a esquerda, setores da esquerda. Nem a esquerda tem consenso sobre isso, né? Né? Nem a esquerda tem, né? Mas a esquerda, o setor da esquerda, que defendiam isso, né? Porque defendiam em cima de valores, de fortalecer o partido, né? E tal, dentro de outras coisas. Eu não sou, né? Mas não evoluía. Agora, todo mundo está gostando da lista, né? Fechada, né? Claro, né? Porque estão vendo que vão ser. Tem um risco da sociedade rejeitar individualmente os cidadãos, né? Alguns políticos. Aí eu vou me escondendo do partido, onde eu mando. Aonde eu tá, onde eu vou escolher a minha posição, eu vou ser, né, vou ser escalado, né, e sem falar que acho que o povo esquece rápido também, né, infelizmente. Mas, e aí, e aí virou isso. Então, veja bem, uma coisa muito estranha, porque quem defendia isso era setores da esquerda. Agora, os mais conservadores, né? Então, aqui, como hoje votaram lá, que um pouco já tem um consenso e aprova isso, né? Não, nem estou fazendo juízo se vai ser bom, mas eu acho que é ruim pelo casualismo, né? Pelo casualismo, né? As medidas de combate à corrupção, essas que, que os bad boys do Ministério Público apresentaram, né? Né? Eles estão já a pavor. Porque, e por que, que elas não estão evoluindo? As que evoluíram foram distorcidas, virou essa questão do... Virou abuso de autoridade, na verdade, né? Que era o contrário. Mas por quê? Ora bem, um projeto de iniciativa popular teve milhões de assinaturas, mas já vou fazer um comentário sobre isso. Ele tem um valor... Né, na participação social no plano legislativo, porque ela demonstra aos parlamentares, olha, essa é a vontade da sociedade, o cara vai ter que ser muito, né, convicto, ter muitos argumentos, claro que tem gente que não dá muita bola pro eleitor, né, porque tem outros mecanismos, às vezes, de se eleger, infelizmente, né, e é um sinal, olha, que isso aqui é demanda. Aí você pega, não vou nem defender, mas aquela questão do... Como é que é aquele projeto que aprovou? A ficha limpa, né? Naquela, olha a diferença. A ficha limpa, ao meu ver, era muito clara. Não estou nem dizendo que foi. Mas ali, aqui não. As pessoas apoiaram esse projeto. Como é que o cidadão assinava isso? Qual era? Eu me dei o trabalho, porque agora na minha dissertação de mestrado, que foi sobre participação social na gestão do Estado, eu peguei exemplo dos três poderes. E peguei do Legislativo as iniciativas populares. E aí peguei esse. E tava, não tinha acontecido. Está lá, eu escrevi antes de acontecer, eu disse, olha, o que é? Primeiro, não tinha legitimidade aquele projeto. Não era nenhuma proposta do Ministério Público Federal, era de alguns, tinha de sintonia. No mérito, vários especialistas, juristas, diziam que ali tinham equívocos, né, tremendos, né, ou seja, tinha uma linha de punição, né, linha dura e tal. Bom, é questionado. Terceiro, como é que teve esse apoio popular? Era pegando na rua, eu me dei o trabalho de colar no meu trabalho a chamada que tinha lá na internet para tu assinar o projeto. Era duas, três frases dizendo, você é contra a corrupção, tá, babá, babá. Claro que somos todos. Agora, como é que um cidadão ia conseguir saber? Ler 10 eixos, tinham 19 projetos, inúmeros artigos, inúmeras leis, código. Não sei o que... É óbvio, eu disse... Que aí vem o risco. Quando você não tem legitimidade, e você fabricou essa legitimidade popular, inclusive, né? Veja bem, até as coisas boas que estão ali, tem coisas boas, óbvio, elas podem ser deturpadas pelo Congresso. E foram. E aí eles não entendem por quê. É o preço dos holofotes, que eu chamo. Né? Se embebecem, ficam embebecidos daquele poder, dessa coisa, e aí chegou esse ponto. É óbvio que no Congresso o pessoal começa isso. Hoje é a questão do abuso da autoridade, né? Eu acho que é necessário. Tem como. Por que, que alguns não podem? Tem que conter excesso, autoridades. Agora, o problema que eu acho que pode ser ruim é o momento inoportuno. Nós estamos contaminados com isso. Aqui um pouco, né? Hoje, para fazer o acordo, tiraram o crime de hermenêutica, que é a interpretação, que eu perdi até a vontade de ler as versões que vão vindo, porque tu não sabe o que vai sair dali. Eu vou, sabe? Né? E eu tenho uma crítica às entidades associativas, que é o corporativismo, e eu acho que elas não souberam combater isso. Agora, no final, estavam vendo que o crime de hermenêutico, eu acho, né? Porque é uma interpretação, né? Eu acho ruim, eu acho que até pode ser que teria que, não sei, poderia ter uma redação melhor, não vou aprofundar isso, mas eu acho que é muito ruim, porque quem ia ser punido na sequência eram os juízes, os promotores, por exemplo, garantistas. Vide aqui em São Paulo, por exemplo. Tem uma onda de punição no Tribunal de Justiça aqui, a vários magistrados, porque assumem posições, às vezes, mais liberais do ponto de vista do direito, de não prender, de não... Por exemplo, eu tenho toda a autonomia como um juiz de condenar uma pessoa, entender que ela... E eu vou dizer, eu não mando ele para o Presídio Central de Porto Alegre. Eu estasse no crime hoje, eu diria assim, eu não mando o Estado que diga outro lugar. Para esse lugar eu não mando. Por que, que eu vou mandar para lá? É para lá que vai ser? Não. Então, é muito perigoso. Não parece que hoje fizeram um acordo, fizeram, não sei, acho que tem mais coisa aí. não sei, está muito calmo, está muito preocupante, né? Isso. Mas a preocupação é que é o momento que vem isso. Então, esse risco de retrocesso é que a gente, no plano assim, aí eu aqui já estou falando das garantias, né? Das garantias dos agentes de justiça, né? Ou seja, isso vem. E aí vem, claro, vem lá, né, parlamentares que não têm nenhuma autoridade moral para propor e estão propondo. Mas, como se diz no ditado, pediu, levou, né? Não tem o um ditado popular. Pediu, levou. A gente, quando a gente se excede, vem um contra, né? Se a gente grita alto, o outro, se não grita mais alto, vai para agressão física, né? Tudo, né? das coisas básicas. Então, eu acho que é isso. É um custo dessa prepotência de sermos os paladinos da moralidade, da correção, né? E eu acho que está vindo muito. Agora eu vi que começou. Por exemplo, hoje eu vi está no jornal lá do Sul, o presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul fez uma manifestação forte, criticando a legitimidade do presidente Temer contra as reformas. Porque estão vendo que agora, onde é que vão atacar? Aonde que os agentes do sistema político que não querem isso, como é que eles vão fazer? Eles vão encolher o orçamento, né? Olha a Justiça do Trabalho, que é uma justiça que tem um papel, né? Eles estão querem vão acabar. Eu brinco com os colegas, Magda, eles querem transformar um ramo especializado da Justiça Federal, né? Que sempre foi uma história nisso. É, para quê? Porque a Justiça Federal é mais conservadora, mais oficialista, né? E a Justiça do Trabalho tem toda uma. Então vem essa coisa. Vem essa questão das iniciativas legislativas que esses poderes têm hoje, vão reduzir, vão, já não deram bola lá a iniciativa legislativa do aumento do judiciário. Não deram bola no Congresso. Não foi por acaso, né? Não estou dizendo que devia, não devia, aumento, não, né? Então, é uma preocupação eu não estou aqui, por favor, eu sei que vão me entender, não é porque tenho que concordar, e os colegas, eu não tenho problema nenhum de assumir isso publicamente, né? Eu não estou aqui dizendo que o judiciário, o Ministério Público é isso, mas alguns setores, algumas decisões, alguns estão tomando esse posto e não estão se dando por conta se olhar só sobre a ótica do retrocesso institucional, funcional que vai ter. Isso vai ser muito caro. Muito caro para todos, para as instituições, para a democracia, para a sociedade. Porque, justamente, eu vou concluir com essas agora últimas abordagens, que eu acho assim, que seriam, assim, que eu botei aqui, apontei aqui como perspectivas, algumas coisas que, algumas cautelas, alguns desafios que nós tínhamos que ter. Que não é atributo, ao meu ver, do juiz, por exemplo, avaliar o relevo político nas decisões e submetê-las ao crivo popular. Não é para isso. Não, pelo contrário, o juiz não tem que ter medo da, né? Se ela tem as suas instâncias de correção, de revisão e assim por diante, né? Ele tem que julgar em cima de fatos, de provas, de uma interpretação da legislação. Nós temos que caminhar efetivamente para construir alguns mecanismos de mais controle e participação social nas instituições do sistema de justiça. Que ainda não adianta dizer que não. Brincam, dizem que é uma caixa preta, aquela configuração, mas é um poder ainda mais fechado, né? É um poder ainda muito fechado. Agora se abre, mas se abre nessas coisas de assumir esse protagonismo político e um pouco desviar, né? O judiciário, no meu entender, tem que ser o contrapeso, e ele é um poder, né? No desequilíbrio entre os demais poderes e as violações do direito. Esse é o papel fundamental. Quando ele sai de seu contrapeso, ele assume posição, então ele perde até a autoridade de ser corretivo em relação ao executivo e ao legislativo, né? Então, com isso, temos que retomar aqueles preceitos básicos, né? De valores do Estado Democrático de Direito, né? Da independência dos poderes, de saber respeitar. A gente cansa. Quantas vezes a gente não se arrepende com os nossos eleitos, né? E tá bom, mas vamos lá, tem outra eleição, processo, tem que respeitar o espaço. Esse dever de imparcialidade, acho que tem que ser muito, tem que ser, é muito caro isso. A presunção de inocência, porque ela envolve todas aquelas outras coisas que eu falei, né? Você ser pré-julgado, ser exposto, ser conduzido, ser preso, né? O que adianta depois vir uma absolvição? Aí tá cheio aí de notícias, pessoas que anos depois saem, né? Que eu tenho que ter um direito, né, ao processo justo, né? E as decisões têm que ser fundamentadas com essa questão, não partir de uma concepção pessoal, né? Tem essa questão que eu referi antes, né? A vontade política pré-existente, vontade constitucional do Estado Democrático de Direito. E eu encerro dizendo que a minha preocupação na questão da imparcialidade é a seguinte frase, e eu coloquei isso naquela minha decisão, né? Até alguns acharam que era forte, mas acho que quando o juiz abdica da imparcialidade, ele despe-se da toga, não que eu goste da toga, mas, né, e veste-se de militante político. E aí tudo pode ser, não é aquele papel dele. Eu sou militante em outros momentos, eu milito, né? Eu brinco, eu sempre gostei de fazer política, né? Aí agora os meus amigos me dizem, mas como é que tu administra isso no judiciário? Porque a gente obviamente tem impedimento, né? Correto, né? Não, digo, eu vou fazer política associativa, que eu posso fazer, e no futebol, que eu gosto, né? Então vou lá, né, fazer essas coisas, né? E outras, né? Que a gente não pode nem ser de, como é que é? Nem síndico, né? Não pode ser. Então, esse cuidado, né? Mas não retira o teu papel de atribuição. Enfim, era essas minhas reflexões. Eu estou bastante pessimista com esse momento. Eu acho que, mas ao mesmo tempo esperançoso. Parece que há começa uma virada, começa a clarear para algumas pessoas algumas coisas que não estão no caminho certo. Mesmo aquelas imbuídas, vamos dizer assim, da melhor intenção de responsabilizar, mas com esses desvios, elas perdem a sua autoridade, né, normativa, legal, política pré-existente que deve ser. Então, quis deixar aqui um pouco não tinha como não exemplificar, porque hoje a gente acorda, dorme com qual é a operação, quem vai ser preso. E eu acho que, claro, infelizmente chegou um ponto. Né? E ainda setores da política a gente esperava que não chegassem, né? Acho que também, né, pessoas que a gente mais acabaram sendo contaminadas ou se contaminaram, não vem ao caso. Todos têm que ser responsabilizados, né? Acho que esses setores, né, a gente, quem tem uma visão mais progressista também, né, está muito triste nesse momento, porque não, por exemplo, coisas que, né, isso não é um problema de opção política. Eu falar isso, coisas de inclusão social que o governo fez, né, que foram importantes, de protagonismo internacional, hoje não existe porque a pauta é outra, né? A pauta é outra, e aí, bom, e aí vão agora essas ondas reformistas que são, nem se fala o quanto da nossa. Mas eu aposto, né, espero que também, né, deu uma chacoalhada social agora, política, e que com essa chacoalhada encerro que o Poder Judiciário, os órgãos da Justiça voltem um pouco mais para aquilo que é a sua atribuição. Não que eu defenda um juiz fechado, mas acho que a tua interação social é uma coisa. É interagir, é conhecer, é relacionar, né? Não pode, né, se vestir desse militante político, né, e tomar posições. E aí, com isso, é natural que venham as arbitrariedades e os excessos. Então, eu aposto que nós, também no meu meio e todo, a gente possa recuperar um pouco disso. Mas é um momento preocupante, e essa crise política, e acho que o sistema de justiça tem uma contribuição importante para auxiliar nas correções, mas, ao mesmo tempo, pode ter uma contribuição também muito danosa, e eu acho que em algumas decisões, essas jurisdições que eu chamei de exceção, estão, né, maculando institucionalmente e também a credibilidade de todos nós. Mas vamos lutar para que as coisas voltem mais ao eixo, vamos chamar assim, da normalidade. Muito obrigado pela atenção de vocês.